boa noite, eu vou no 61. Tem essa informação. X. Para o Galeão, teria saída prevista? Estamos em uma transição do óculos. Oficiado, obrigado. O 38 no meio, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 18, 900, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Altan, 38 no meio. São Torre Gol no 173, pronto pro site, tem 123 no PLB, alternativa Galeão, com 4 horas e 40. Gente, Gol no 173, táxi autorizado, via Fatinga, ponto de caixa pronto, ajuste me 13. 13, é chamado ponto de cara, Gol no 173. Very nice to go to the X-ray, remember? Afirma, autorizado inicial, reboque. Ponte 9, reporte finalizando. Remota 12, é isso? 12, que não está ocupada, vamos para a remota 14. Ok, é Mike X-ray? November. Thanks. Tá 38 no meio, no polo aos 34, liberou. Prossiga via alfa e mantém antes do jeito. Ponte 9 para Juliette, 38 no meio. Ali ainda cola, Gol 973, vento 130, graus 49. Ali ainda cola, Gol 973. Portugal 024, stand by, it's clear. Stand by. Request for level 37, Portugal 024. Oito na meia, no final da Juliette. Gente, mantém a posição, o tráfego... o que está sendo liberado aqui para a aeronave da companhia está em reboque. Aguarde mais uns, estimado de dois a três minutos. Obrigado. Pode ingressar a Vigilete e manter através do Gate 62, o 386. Gente, ingressando, mantendo através da 62. Decola 237, controle 119.8, correr. 1098, gol 173, bom dia, obrigado. Sim. Bom dia, gol 173, decola na sua escolha. 1173, contato radar na decolagem, sul para nível 360, voa Leda. 360, voa Leda, 173. Afirmo, portão 09. Ok, vou cortar na costela. November, parceado na 1 ou 2 remota, bom dia, obrigado. Hein? Thanks, bom dia. Uno 173, chamo Centro Recife, frequência 12835, Alberna 12251. 2235, 251, gol. 173, vou te ligar. Salvador, boa noite, voo no 561, centro da informação Charlie, na posição 07, e autorização para o Galeão. Ok, no 561, no Galeão autorizado, nível 360, e a rota do plano de voo, decola a pista 10, curva direita, saída salvo 1, Leda Dóquilo. Controle 119.8, transponder 5526. Nível 360 autorizado, via rota do plano. Decola pista 10, curva direita. Sango 1, letra toca no meio. Controle 198 e o transponder 5526. 7, chama pronto para descobrir esse momento. Calma aí. Then I need to leave for Zulu 44, runway 10, right, left turn, Momo, departure, Mike, Oscar, departure, Zulu, transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition, Salvador, 119, small A, squawk, 5530, Portugal, 34. Clear to Lima, Papa, Papa, time, for tunnel 370, via for Zulu 44, runway 10 for departure, for departure, left turn, Momo, departure, Zulu transition, departure frequency 109.8, squawk 5530, Portugal 024. 1011 report, Red Star Africus. Zulu Portugal 024. Estamos ouvindo a escuta do Azul Alfa em Aqueco. Siga. Bom dia, solicito a produção de giro em motores de marcha lenta com parte 3 em acordo com a zero. Sou o seguinte, chama o Zé. Seguinte, está iniciando. Torre Gol, nosso 5 Delta, para o pushback de acionamento, posição 07. Autorizado, chama o táxi. Eu te chamarei para o táxi. Charlie, Zero to Four, ready for push and seven. Gal 024, stand 1-1, it's approved for the taxi. Pushback has been approved, I'll call you back for taxi, Gal 024. Meia na borda, 3:39, alterna Campinas. 561, no táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, reporte aí, pronto, 561. Paulo, bom dia, é o Acané, Oscar 90 Yankee. Sou 90 Yankee, prossiga. 90 Yankee para remoto, do parque 3 para o parque 1, posição 8. Autorizado início do reboque, reporte o ingresso no parque principal. Reportará para o ingresso do parque principal. Oscar 90 Yankee. Order for Gal 024, request taxi. Pegando Portugal 024. Tax approved by MNA from. Call me ready at holding point. Altimeter setting 1013. Thank you very much for this holding point. Runway 10, I'll call you back. Good night, 1013. 024. Então eu vou no 561 pronto, ponto 0, dono 0. Gol no 561, autorizada a linha de decolar, pista na 0, vento variável. Livre, alinhar e decolar da 10, gol 1561. Gol 1561, decolado aos 57, chame controle Salvador 119, decima 8, com voo. 198, boa, gol 1561. Controle gol 1561, decolou na... Gol 1561, contato radar na decolagem, submanta nível 360 via saída São Bruno. 360 via São Bruno, 561. Star Air Portugal 024, holding point runway 10, full ready. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, calm wind. Good line up and take off runway 10, Air Portugal 024. Bono 561, suba restrito nível de voo 320. Sobe 320, restrito 561. Washington, November e Yankee para ingresso no pátio principal. Realizado o reporte no portão 8. Esse é o portão 8. Portugal 024, Airborne 801, Conservador Departure 119.8. Have a nice trip. 119.8 em Portugal 024. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, Portugal 024, Airborne PS 8505, Amigo Fatal 370. Air Portugal 024. With a contact on departure, climate test at level 370 via Momo departure. At level 370 via Momo departure, episode 024. That's it. Uno 561, chama agora o centro Recife na frequência 128 decimal 35, 25 decimal 1. 2835, 251, boa, 561. Oscar 90 Yankee no portão 8, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Gol 1161, bom dia. Prepare a subida São Ju 1, transmissão Dóquio, aguarde 30 segundos, cópia. Nativa, aguardando cópia, gol 1161. Gol 1561, cópia. Center 12545 is unable to 6.85. 12545, 12685. É Portugal 024. Bom dia, muito obrigado. Boa. Cola da pista 1-0, curva à direita, subida São Ju 1, transição Motiva. Via pessoa 1-0, Taubaté. Transponder 5537, controle Salvador 119.8. Afirmativo 360, decolando a 1-0 com curva à direita, São Ju 1, Motiva. 5537 no transponder, 198 é o controle. E... aerovia Pesulona 0, Taubaté. O gol 1161. 1961, cotejamento está correto, time promissora para o estiver questionamento. Pode ser algo, 1961. Salvador, bom dia, tá 3604, Charlie. 301, bom dia, autorizando Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, voa da direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via Pêndulo 1-0, Ubave a Pêndulo 1-6, conforme a rota. Transponder 5541, controle 119.8. O TAN 3601 está autorizado Congonhas, nível 360, viu? A Pêndulo 2, Ubave, Pêndulo 1-6, rota. Decola da 1-0, na São Bruno, transição Mótiva. 5541 e o controle 1 no 19 decimais. Posicionamento correto, repartir transfer para o pushback e saneamento. Pode chamar o TAN 3601. Salvador, o gol 1161 para o push acionamento na rebota 14. Autorizado, chame táxi, gol 1161. Chamará para o táxi, gol 1161. Para o táxi do Gol 1161, 153 no POV, 4 horas e 30, alternando Galeão. Táxi autorizado via táxi, reporte pronto no ponto de espera, ajuda 013. 2013, livre via pátio, portará no ponto de espera, 1161.